O seu falar tornou o universo inteiro. Com suas mãos, planetas o vazio encheu. Criaste o homem e a mulher no paraíso. Acharam em ti. Senhor, me surpreendo com o seu grande fazer, e ainda é algo maior que me faz dizer: Pai, te por tudo que tu és. De uma virgem a promessa um dia nasceu, e então cresceu e revelou-nos seu amor. Amor sem fim que demonstrou na crucificação.